5h42, hora da informação local aqui na rádio que toca notícia, temperatura de 23 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias, em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago a você as informações desta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2013, começando pelas informações do trânsito. Trânsito. Começamos pelas informações da Ponte da Amizade, onde o movimento aumentou do meio da tarde para cá até o final da tarde. O movimento agora muito intenso nos dois sentidos da fila, com movimento trânsito fluindo bem, mas movimento maior em direção do Paraguai ao Brasil. Pequena aglomeração ali na aduana, lentidão também na passagem da aduana brasileiro, com trânsito na BR, já muito trânsito no sentido Foz do Iguaçu, também com alguns trechos perto da cabeceira da aduana brasileira, pontos de aglomeração. As informações da ponte da amizade, da ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, movimento moderado de automóvel, mas fique atento quanto aos movimentos de caminhões nos dois sentidos. Há registro de pequenas filas por conta da fiscalização na aduana argentina. A atenção maior deve ficar na travessia da BR-469, na Avenida das Cataratas, onde o fluxo de veículos apresenta aumento a partir de agora. Muita atenção também nos cruzamentos que dão acesso ao centro na região do Boici e ao longo da Avenida Paraná, onde o trânsito está intenso neste horário. Trânsito intenso também na Avenida JK, que a partir desse horário começa a apresentar aglomerações e filas nos semáforos ao longo do trecho. A movimentação maior começa já a partir do cruzamento com a Avenida República Argentina e se intensifica até depois do viaduto nos dois sentidos. Movimento grande também na Avenida Paraná, ao longo da via com aglomeração de veículo, logo abaixo do cruzamento com a Rua José Maria de Brito. Movimento maior começa já a partir da passagem da Duque de Caxias, com lentidão nas proximidades dos semáforos ao longo do trecho. Muita atenção também nos trevos urbanos da BR-277, porque o tráfego está cada vez mais pesado na rotatória do Charrua e registro de fila também no retorno logo em frente ao Teatro Plaza Foz. Atenção ao acostamento, alguns caminhões estão parados no acostamento aguardando acesso para o Porto Seco, fluxo grande de veículos também e filas na Avenida Costa e Silva a partir do trevo de acesso à cidade e ao longo da via, onde o trânsito começa a se intensificar com pontos de lentidão até a passagem pelo semáforo da Rua Princesa Isabel e nas proximidades da Avenida Jules Rimet. É o boletim de trânsito nas ondas da rádio que toca notícia. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para o 91336470 ou via Twitter para o @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. 5h45, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República lança daqui a pouco, às seis da tarde, em Foz do Iguaçu, a campanha Mercosul Livre do Tráfico de Mulheres. O evento será no Rafaim Palace Hotel e é paralelo ao colóquio Tráfico de Pessoas para Fins de Trabalho Escravo e Direitos Humanos, promovido pelo Ministério Público Federal. A iniciativa tem apoio local da Itaipu Binacional. A ação é dos resultados da reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul. A coordenadora do Acesso à Justiça e Garantia de Direitos da Secretaria, Aline Yamamoto, participa da solenidade. Foi realizada na manhã desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, audiência pública promovida pela CPI dos pedágios na Assembleia Legislativa. O objetivo do evento era debater com a população do Oeste a situação dos pedágios nas rodovias paranaenses. Em entrevista ao programa CBN Foz edição da tarde, o deputado Péricles de Mello, membro da comissão, fez uma avaliação dos debates do evento. Precisamos da mobilização e do apoio da comunidade. A CPI está fazendo trabalho com transparência, todas as nossas reuniões são filmadas para a TV Sinal, depois passa na TV aberta no Paraná. Nós convidamos para participar toda a cidade civil paranaense organizada com colaboradores, a FIEP, FETAEP, sindicatos, CUT, Força Sindical, estudantes, e conclamamos cada dia que a participação se intensifique. Hoje mesmo eu solicitei à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu que os vereadores criem uma comissão de acompanhamento à CPI para nos ajudar a mobilizar o povo. estamos avançando bastante. Já temos denúncias gravíssimas sendo apuradas na CPI. Vou dar só um exemplo. A Folha de São Paulo noticiou recentemente que todo conluio de empresa na construção dos trens em São Paulo, né, na licitação, uma consultoria de 52 milhões de reais foi desviada para sustentar políticos. As concessionárias do Paraná realizam centenas de consultorias. Só a Ecovia, nós tínhamos acesso a uma ata que ela contrata, numa única ata, três consultorias por 54 milhões de reais. E nós temos várias questões de extraordinária importância. Eu mesmo já fiz um estudo no começo, pedágio, que repeti agora, e demonstrei que estava certo. Nos trabalhos iniciais da Rodo Norte, que é da região da minha cidade, Ponta Grossa, que eles fizeram um orçamento de 74 milhões, as despesas foram apenas 37, a metade. E esse valor foi consolidado agora pelo documento oficial. O governador Jaime Lerner, quando iniciou o pedágio, ele contratou uma empresa de engenharia de foto, e ela demonstrou que o valor exatamente não tinha calculado, um pouquinho mais, 37, 41. No entanto, a concessionária jogou na planilha perto de 74 milhões de reais. Nós temos muitas questões. Saiu agora no Jornal de Ponta Grossa, um dado importante para quem está ouvindo. A Rodo Norte, a segunda maior, a maior entre as 15 maiores dos Campos Gerais. O lucro líquido da Rodo Norte ano passado foi de 34%. Isso é uma coisa que não pode acontecer, inacreditável. Não existe empresa com lucro líquido dessa dimensão. Então são muitos fatos que nos levam a lutar, a nos organizar. E se a população apoiar a CPI, nós vamos baixar o pedágio e conseguir mais obras serem realizadas. Palavras do deputado estadual Péricles de Mello, membro da CPI dos pedágios na Assembleia Legislativa do Paraná, sobre a audiência pública realizada hoje pela manhã na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Agora à noite, na Câmara Municipal de Cascavel, os parlamentares participam de outro debate com a população do oeste do Paraná. CBN e o plantão da Rota Policial. Faltando agora 11 minutos para as 6 horas da tarde, vamos agora às informações do setor de segurança pública aqui na fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Da área de segurança pública, a notícia: a apreensão de mais de 1,5 tonelada de maconha. Com os 20 policiais federais, localizaram nas margens do Lago de Itaipu uma grande quantidade de maconha. A droga foi apreendida juntamente com três motocicletas que estavam no local. Também a informação de reunião no início da manhã desta quinta-feira, onde representantes do Ministério da Justiça e da Polícia Federal conversaram com integrantes da área de segurança pública de Foz do Iguaçu sobre a segurança na Copa 2014. Também na área de segurança pública, a informação que há acidentes de trânsito, alguns com vítimas, outros com danos materiais. Tudo isso é informação que nós conferimos em detalhes a partir das 6 da manhã, na programação especial da área de segurança pública, nesta sexta-feira, aqui na CBN, a rádio que toca notícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Valdecir Marcos, aqui nas ondas da CBN. CBN Esportes. E duas notícias de impacto no esporte aqui no Oeste Paranaense na tarde desta quinta-feira. A primeira é de que Cascavel, isso mesmo, Cascavel, será a casa do Internacional de Porto Alegre no domingo, dia 20 de outubro, para o clássico Grenal contra o Grêmio. A partida será disputada no Estádio Olímpico Regional de Cascavel às 16h, com previsão de cerca de 30 mil torcedores na arquibancada. Mas prepare o bolso, porque o preço, no entanto, deve ser tão salgado quanto um bom churrasco dos Pampas. R$ 120,00 a arquibancada, R$ 200,00 a cadeiras, as cadeiras. Vamos ver se alguém se habilita para assistir esse Grenal aí, que vai ser salgado mesmo. Já a notícia ruim da jornada veio dos Estados Unidos, com a rede internacional ESPN, o que organiza as Olimpíadas Radicais X Games, anunciando o cancelamento das edições de 2014 em Foz do Iguaçu, no Brasil, Munique, na Alemanha, Barcelona, na Espanha, e Tinin, na França. O motivo do cancelamento dos chamados Global X Games, segundo os organizadores, é a questão financeira, com a competição voltando ao seu formato tradicional, realizado apenas nos Estados Unidos. Em entrevista ao repórter Maurício Freire, agora à tarde, na programação CBN Foz, o secretário municipal de esportes, Anderson Andrade, que demonstrou surpresa quanto à notícia. Nos pegou de surpresa, né? Uma notícia surpreendente, até porque nós já estávamos reunidos, né, com o pessoal da Brunor. Tivemos uma reunião ontem, né, já projetando o evento do ano que vem. Amanhã nós tínhamos uma reunião com toda a equipe técnica da Brunor, juntamente com os órgãos oficiais aqui do município, né, e do estado também, já para que a gente, planejando já o evento do ano que vem, estávamos todos empolgados, né, com esse grandioso evento aí. Infelizmente a gente se deparou com essa notícia, né. Eu te confesso que amigos me ligaram também, né, que viram na internet, mas a gente está esperando um pronunciamento oficial, tanto da Brunor como da ESPN, para que a gente possa estar falando mais profundamente sobre o assunto, né. Mas desde já, logicamente, que nos pegou todos de surpresa, e é uma notícia bastante triste, né. Eu acho que não só para a nossa cidade, que teve envolvido diretamente todos nós nesse grandioso evento, mas para os amantes, né, dos esportes radicais, esportes de ação aí. Confesso, todas as crianças, né, que a gente teve um crescimento muito grande nessa modalidade, né, no município, e todo mundo ansioso para que acontecesse, né, o ano que vem. O meu filho todo virou um apaixonado, né, pelo X Games, acompanhando todos os skatistas, né, de perto aí, e já contando nos dedos o evento para o ano que vem. Mas vamos esperar aí o pronunciamento oficial, né, da ESPN, da Brunor também, frente ao município, para que a gente possa se pronunciar a respeito desse assunto. No contrato que foi um contrato feito com a Brunor, que era a organizadora, se previa alguma coisa a respeito de um possível cancelamento dos jogos? O que que se sabe aqui, o município sabe sobre esse contrato que foi feito sobre a execução dos jogos em 2013, 2014 e 2015? Então, o que a gente sabia é que existia, logicamente, um contrato, né, da ESPN com a Brunor dos 3 anos acontecendo na cidade. Eu não tenho dúvida que a Brunor, uma empresa grande que é, com pessoas importantes envolvidas no meio esportivo e capacitadas para isso, não tenha uma multa rescisória grande, né, para ressarcir todas as perdas, né? Mas é como eu te falei, vamos esperar que venha esse comunicado oficial da ESPN, da Brunor também, para o município, para que as decisões sejam tomadas aí friamente e a gente não perca com isso. É possível buscar parceiros para a realização de um outro evento? Claro que no mesmo nível do da ESPN é difícil, porque é um evento que tem tradição já e tem todo o suporte dessa rede internacional, mas para, de repente, trazer aqui para Foz do Iguaçu um evento no mesmo estilo também de esportes radicais, ou é ainda um pouco cedo para se pensar nisso, Anderson? Então, eu te confesso que já desde o primeiro momento, quando a gente se deparou com essa notícia, como falei, pela internet, amigos ligando, nós já tivemos em contato também com pessoas envolvidas diretamente nesse assunto, né? Logicamente que a gente tem toda a possibilidade, lógico que não fazer um evento como o X Games, mas um evento paralelo que já acontece aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é possível, sim. Eu não tenho dúvida que o nosso prefeito Reni Pereira também pensa da mesma forma, sabendo que todo o retorno que trouxe para o município um evento como esse, e a gente não pode ficar de fora. É uma ideia que vai ser pensada, é uma ideia que pode ser concretizada, e a gente vai trabalhar para isso, para que aconteça um evento similar ao X Games na cidade. O prefeito já foi comunicado, qual foi a reação dele? Então, eu não conversei com o Reni, né, com o prefeito, até porque a gente está tratando de outros assuntos também. A Libertadores da América Feminina está aí, né, a gente já está no processo final também do evento, um grande também no futebol feminino, mas eu não tenho dúvida que o Reni deve estar bastante triste e chateado também essa notícia, até porque ele teve à frente aí, correu atrás, teve lá nos Estados Unidos também, em Aspen, vendo de perto o evento, contato também próximo, né, com os diretores geral da ESPN aí, a nível mundial também, e estava bastante empolgado, né, com o evento já de 2014. Mas, como eu falei, agora é esperar, pensar, tentar aí, depois que vier esse comunicado oficial da ESPN e da Brunor também, E se vem a concretizar que a gente está tudo direcionado para que não aconteça esse evento, a gente possa trabalhar num evento similar aí. E Foz do Iguaçu com certeza ganhará muito com isso. Palavras, aliás, e quem falou também ao vivo no programa da edição da tarde foi o executivo Marcelo Doria, presidente da Brunor Sports Business, empresa que trouxe os X Games para o Brasil. Segundo o Marcelo, na ausência dos jogos da ESPN, uma das alternativas é realizar um evento paralelo. Acabou aí pegando todo mundo de surpresa. A gente acaba respeitando muito a decisão lá da ESPN nos Estados Unidos. A CBF fazer um evento 100% brasileiro, até para que essa modalidade que tanto cresce no Brasil não tenha mais esse problema, né? Então a gente quer realizar o Brasil X, sim. Nossos parceiros todos estão alinhados com isso, parceiros privados e públicos, e realmente fazer com que a gente tenha um produto nosso, né? Acho que faz parte aí desses desafios que vão surgir agora pela frente. Acontecendo este produto Brasil X, como é que é o planejamento? Aliás, planejamento até cedo de falar, porque realmente todo mundo foi pego de surpresa, mas Foz do Iguaçu aparece como opção, aparece incluída num roteiro de um evento de esporte também? Digamos que, resumidamente, né, porque realmente tem muita coisa para ser alinhada, nada mudou. A gente só não vai ter o parceiro americano, vamos ter evento em Foz do Iguaçu, ou seja, tudo continua como estava planejado. Vão ter alguns, com certeza, algumas pequenas alterações, mas não vai perder nada da grandiosidade, não vamos perder a nossa parceria com o Foz, não vamos perder nossos parceiros privados, os atletas. Realmente, como eu disse, o comprometimento ele é muito maior do que esses games. É com um comprometimento nacional com os esportes de ação. Palavras de Marcelo Doria, presidente da empresa Brunor Sport Business, que foi quem trouxe os X Games aqui para o Brasil sobre o anúncio de cancelamento de todas as edições dos X Games fora dos Estados Unidos em 2014, feito pela rede ESPN. E a possibilidade de realização de um evento paralelo aqui nas terras das Cataratas. Fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 23 graus. Previsão para amanhã em Foz e região fronteiriça é de céu encoberto, mas sem chuvas. E temperaturas que vão oscilar entre 16 e 27 graus. E não perca nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da noite, na Avenida Paraná, aqui em frente à Rádio CBN, show com a dupla Jean e Giovanni para comemorar os 3 anos da rádio que toca notícia. A entrada é franca e nós esperamos você e toda a sua família. Continue na sintonia da Rádio que Toca Notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição, em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz. Música.